Maria, danado de pó, Vitor Veras, Fiat Lobo Mal, alô Hudson, ex lingerie. Ó, oh, não importa se eu sou do crime, não importa se eu sou de quebrada, se dá valor, tu tem valor, ela que cai e dá uma sentada. Não importa se eu sou do crime, não importa se eu sou de quebrada, se dá valor, tu tem valor, ela que cai e dá uma sentada. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chacoalha, salve sua família, o carrasco. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chacoalha, chacoalha, caixinha, bebê. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Vem na cabeça, tá íntegra. Não importa se eu sou do crime, não importa se eu sou de quebrada, se dá valor, tu tem valor, ela quica e dá uma sentada. Não importa se eu sou do crime, não importa se eu sou de quebrada, se dá valor, tu tem valor, ela quica e dá uma sentada. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chacoalha, eita, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Arroba Palmeiras, quero ver lá. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chacoalha, mais masoquista. Chacoalha, chacoalha, chacoalhando a bunda por cima da vara. Chora, viado. Flora Salgado, alô Matheus Silva, AP Box, alô Alisson. Paredão Macaco Louco, Lava Jato Portal, alô Hudson. Bota o negão no paredão, Gordinho do Sandeiro. Max, RDA de Lago.